5 e 3. A hora do forró, espaço nordestino em Goiás. Comunicando para o Brasil, Josiel Menezes. Que falta eu sinto de um bem, que falta me faz um xodó. Bom dia para você de Goiânia, você de Goiás, você de todo o Brasil, ligado na Rádio Brasil Central AM 1270. Hoje, dia 12 de novembro de 2016, sábado, começa agora o programa A Hora do Forró. Alô, você meu amigo, você minha amiga do Norte e do Nordeste, você de qualquer parte do Brasil que gosta de uma boa música nordestina, né? Que gosta de recordar o baião, o xot, né? O xaxado. Gosta de estar dançando dois pra lá, dois pra cá. Um abraço especial. Obrigado aí pela audiência, hein? Programação musical Adonai Nazareno. Gravação edição Fausto Marciano. Operação de áudio Otair José e Renata Borges. Supervisão Fernando Kozak, gerente geral Jair Cardoso. Eu, José Menezes, com vocês até às 7 horas da manhã, aqui na sua Brasil Central AM 1270. A Hora do Forró a gente começa com o Rei do Baião, Luiz Gonzaga. Depois tem Flávio José. 5 e 6. Então que moda é essa? Deixa tripir a cula. O menino vai na cozinha, que é lugar só de mula. Vou juntar feijão de corda numa panela de arroz. Abidão vai já pra sala, que hoje tem baião de dois. Ai, ai, ai, ai, baião que quanto sois. Se o baião é bom sozinho, que dirá baião de dois. Ai, ai, ai, ai, baião que quanto sois. Se o baião é bom sozinho, que dirá baião de dois. Ai, ai. Baião de dois, baião de dois. A vida que morde essa deixa de criatura. Homem não vai na cozinha, quero dar só de mulher. Hoje dá feijão de porta numa panela de arroz. A visão vai chamar na lagoa, tem baião de dois. Ai, ai, ai, é baião que tanto sois. Se o baião é bom sozinho, vinte lá baião de dois. Ai, ai, ai, é baião que tanto sois. Se o baião é bom sozinho, vinte lá baião de dois. E 8 na Brasil Central. 5:10. Da rede, eu quero me balançar. Já está na hora de abrir a grande roda pra fogueira clarear. Já está na hora de abrir a grande roda pra fogueira clarear. São senhor! Venho lhe fazer um pequeno pedido, pra que meu coração jamais seja ferido. Eu já amei demais de ser um bom rapaz, estou arrependido. Eu já amei demais de ser um bom rapaz, estou arrependido. Meu São João, agora eu lhe peço que venha me ajudar. Minhas rimas quebradas, me ajude a emendar. No balanço da rede, eu quero me balançar. Já está na hora de abrir a grande roda pra fogueira clarear. Ouvimos aí Flávio José, um pedido a São João. Luiz Gonzaga, Baião de Dois. Primeiro lugar, o coração do Brasil, a do Brasil Central. A hora do forró, espaço nordestino em Goiás. Comunicando para o Brasil, Josiel Menezes. Programa Hora do Forró da sua Rádio Brasil Central, abraçando a Elieide Aborim, Aruana 1, o Santiago Barbosa em São Francisco, lá no Maranhão. Jurandir Borges, Novo Horizonte, também o nosso abraço, hein? Ruth Pena, Vila Brasília, e Valdemar Braga, no Rio do Sono, no Tocantins. A gente traz Domingos Sávio e Território Nordestino. 5:14. Curtir a rua, eu e você, no mundo da lua, na lua de mel, no céu das estrelas. Quero sentir prazer e ver seu corpo nu, fazer amor de norte a sul e viajar na nave da imaginação no seu coração. Anoitecer na lua de São Jorge, fazer paterna em noite de São João, e o coração na beira da fogueira, queimando de paixão. E o sanfoneiro a tocar, e a poeira subir, todo mundo a poeira subir, todo mundo a dançar. Vamos sair, curtir a rua, eu e você, no mundo da lua. Na lua de mel, no céu, nas estrelas, quero sentir prazer e ver seu corpo nu, fazer amor de norte a sul, e viajar na nave da imaginação, no seu coração, anoitecer na lua de São Jorge, fazer paterna em noite de São João, e o coração na beira da fogueira, queimando de paixão, e o sanfoneiro a tocar, e a poeira subir, todo mundo a dançar, e o sanfoneiro a tocar, e a poeira subir, todo mundo a dançar. Cinco e dezessete. E essa vai para o meu querido Rio Grande do Norte. Alô, meu seridó, tá precisando de chuva. O meu sertão, quando tem terra molhada, pego a enxada, abro o chão e cavo a cova. O carão canta bem pertinho da enxurrada, o peixe nada, sobe na água e solta a ova. A gia canta dando adeus à estiada, é um sinal que já tem cacimba nova. A gia canta dando adeus à estiada, é um sinal que já tem cacimba nova. O pássaro trina quando o dia vem rompendo, touro correndo, escramuça e cava o chão. O sol desmaia por detrás da nuvem fria, a mata brilha no olhar da amplidão. O ano canta e o seu canto anuncia, está de volta o inverno do sertão. Meu pé de serra já está todo enfolhado, choveu na terra, vou plantar o meu roçado. Meu pé de serra já está todo enfolhado, choveu na terra. Campina verdejante, emocionante a canção da passarada. O rio corre feito cobra rastejante, a nuvem veste a colina esverdeada. A chuva cai sem parar um só instante, avisa ao mundo que chegou a invernada. A chuva cai sem parar um só instante, avisa ao mundo que chegou a invernada. Se ouve ao longe a toada do vaqueiro, no tabuleiro traquejando um barbatão. A flor desprende na floresta, solta um cheiro, a cobra foge da zoada do cancão. O peba cava pra tirar a terra molhada, tá confirmada a invernada do sertão. Meu pé de serra já está todo enfolhado, choveu na terra, vou plantar o meu roçado. Meu pé de serra já está todo enfolhado, choveu na terra, vou plantar o meu roçado. Atenção, senhores governantes, tem que prender as águas quando chove, pra quando for estiagem, o povo não morrer de sede. Cinco e vinte. Tempos de menino, escreveu meu destino, me ensina é cantar. Com meu forró, peço reta seu Luiz, pra que eu possa ser feliz antes de eu regressar. Sou cabra forte, feito todo conterrâneo, meu cantar é espontâneo, minha luta é que dá dó. Mas com orgulho, sou matuto deste povo, vou buscando um mundo novo, na tristeza dou um nó. Sou nordestino, eu sou filho dessa terra, eu sou da serra, mas desse braveiro mar, e no meu peito levo a fé o compromisso, na viola meu feitiço, pra um dia chegar lá. Sou nordestino, eu sou filho dessa terra, eu sou da serra, mas desse braveiro mar, e no meu peito levo a fé o compromisso, na viola meu feitiço, pra um dia chegar lá. Meus tempos de menino, descreveu meu destino, minha sina é cantar. O meu forró, peço renascer o Luiz, pra que eu possa ser feliz, antes de eu regressar. Sou cabra forte, feito todo conterrâneo, meu cantar é espontâneo, minha luta é que dá dó. Mas com orgulho, sou matuto deste povo, vou buscando um mundo novo, na tristeza dou um nó. Sou nordestino, eu sou filho dessa terra, eu sou da serra, mas desci pra ver o mar, e no meu peito levo a fé o compromisso, na viola meu feitiço, pra um dia chegar lá. Sou nordestino, eu sou filho dessa terra, eu sou da serra, mas desci pra ver o mar, e no meu peito levo a fé o compromisso, na viola meu feitiço, pra um dia chegar lá. Um dia chega. Território Nordestino, meu cantar, Domingos Sávio, Galope de São João. Rádio Brasil Central, a hora do forró, espaço nordestino em Goiás. Gabriel Menezes. Alô, meu amigo Carlos Leite, no bairro São Francisco, a esposa Marildinha, um abraço especial, o João Ivon e também a irmã Sônia. Aquele abraço, carinho, muito obrigado aí pela audiência, hein? A gente traz Caldeira Filho e Tom Oliveira. 5h23. Tem fogueira queimando, tem balão subindo, estão colorindo a noite de São João. Meu coração no peito explodindo e o povo sentindo toda essa emoção. Meu coração no peito explodindo e o povo sentindo toda essa emoção. No palhoção tem um sanfoneiro fazendo um forró maneiro, tá chamando a atenção. De vez em quando relembro o passado, tocando velhas marchinhas, deixando o povo animado. Tem tanta fogueira, tem tanto balão, agitando o arraiá na noite de São João. Tem fogueira queimando, tem balão subindo, estão colorindo a noite de São João. Meu coração no peito explodindo e o povo sentindo toda essa emoção. Meu coração no peito explodindo e o povo sentindo toda essa emoção. No palhoção tem um sanfoneiro fazendo um forró maneiro, tá chamando a atenção. De vez em quando relembro o passado, tocando velhas marchinhas, deixando o povo animado. Tem tanta fogueira,

Isso pra lá, isso pra lá. Hey! Bota com pé, deixa a poeira levantar. Hey! Na minha dança também quero aproveitar. Bota o triângulo, tiling, tiling. Bota com o que, tatatatá. Bota a bomba, tum, tum, tum. Já já no Brasil ainda é número um. Bota o triângulo, tiling, tiling. Bota com o que, você tá vendo esse chapéu de couro, esse de pão de couro, esse é pra você banhar de lado. Sou fundeiro, tô com dedo pinhangueiro, pra mostrar pro mundo inteiro que é que mora o chachado. Você tá vendo esse chapéu de couro, esse de pão de couro, esse é pra você banhar de lado. Sou fundeiro, tô com dedo pinhangueiro, pra mostrar pro mundo inteiro que é que mora o chachado. Chacho pra aqui, chacho pra ali, chacho pra lá. Hey! Bota com preto, deixa a poeira levantar. Hey! Na minha dança também quero aproveitar. Bota o triângulo, tiling, tiling. Bota com o que, tá, tá, tá, tá. Bota a bomba, tum, tum, tum. Já já no Brasil ainda é número um. Bota o triângulo, tiling, tiling. Bota com o que, tá, tá, tá, tá. Bota a bomba, tum, tum, tum. Já já no Brasil ainda é número um. Chachá, e também canta baião. Vivo cantando e chachando por esse imenso torrão. O chachado é bom, é dança lá do sertão. O chachado é bom, é dança lá do sertão. Já sei de Recife, a Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Pará, Paraná, Piauí, Ceará, Rio de Janeiro, chachá, não conheço o Brasil inteiro. Ai, ai, como é bom chachá. Ai, ai, vamos chachear. Ai, ai, como é bom chachá. Ai, ai, vamos chachear. O chapéu de couro, punha e cornato, sempre chachando por onde passar. E quando puder, sou dona na mão, triângulo, zapão de chachado no pé. Ai, ai, como é bom chachear. Ai, ai, vamos chachear. Ai, ai, como é bom chachear. Ai, ai, vamos chachear. Minha vida é chachear e também canta baião. Vivo cantando e chachando por esse imenso torrão. O chachado é bom, é dança lá do sertão. O chachado é bom, é dança lá do sertão. Já sei de Recife, a Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Pará, Paraná, Piauí, Ceará, Rio de Janeiro, chachão, não conheço o Brasil inteiro. Ai, ai, como é bom chachá. Ai, ai, vamos chachear. Ai, ai, como é bom chachá. Ai, ai, vamos chachear. O chapéu de couro, punha e cornato, vento chachando por onde passar. E quando puder, sou plana na mão, triângulo, zapão de chachá no pé. Ai, ai, como é bom chachá. Ai, ai, vamos chachear. Ai, ai, como é bom chachá. Ai, ai, vamos chachear. Ai, ai, como é bom chachá. Ai, ai, vamos chachear. Ai, ai, como é bom chachá. Ai, ai, vamos chachear. Agora eu vou mostrar pra vocês como lindo Cobrinho e Coroné chachavam. É nessa base. Segura, Coroneto. Amacia essa sanfona, Beto Souza. Chachá. Chachá. Chachá. Chachá. Chachá. Trio nordestino, aqui mora o chachado e chachado no pé. Amelinha, trem de São João. Rádio Brasil Central, 1270. A hora do forró, espaço nordestino em Goiás. Comunicando para o Brasil, Josiel Menezes. Gustavo Santos, cidade de Veracruz 2 e Aparecida de Goiânia, bom dia. Eliane Bernardes, Arraia no Tocantins. O Devaldo Araújo, Niquilândia, Goiás, também o nosso abraço, hein? Vamos trazer Estaca Zero e Sivuca. 16 para as 6. Essa é pra tocar na praça. Simbora, Estaca Zero. Essa é pra tocar na praça, pra levantar a multidão. Essa alegria que contagia, viva, viva São João. Essa alegria que contagia, viva, viva São João. O arrasta-pé pra gente balançar e pedir, demonstrar o calor que vem do coração. A festa é boa e vai durando a noite inteira, entre pós e fogueira, bate forte a emoção. O tempo voa e antes que amanheça, levo dessa brincadeira, do amor no coração. É São João, eu fico bom. pega uma paixão. Venha pra cá, vem dançar, vem viver com muita alegria, só vai dar eu e você. Levantar a multidão, essa alegria que contagia, viva, viva São João. Essa alegria que contagia, viva, viva São João. O arrasta-pé pra gente balançar e tem juntinho, demonstrar o calor que vem do coração. A festa é boa e vai durando a noite inteira, entre fogo e fogueira, bate forte a emoção. O tempo voa e antes que amanheça, levo dessa brincadeira muito amor no coração. É seu chupão, tempo bom, cantar, sorrir, festejar, se entregar uma paixão. Venha pra cá, vem dançar, vem viver São João, na Bahia só vai dar eu e você. Para as seis. Eu tenho tudo para brindar sobre o amor, sobre você tão carinhosa. Bateu na porta da minha vida, trancou por dentro, não vi saída. Prisioneiro dessa paixão, eu tinha só um riacho para navegar. Agora sou rio cheio e encontrou o mar. Corria pelo caminho amargo da solidão, estou sorrindo à toa de emoção, de emoção. Felicidade tenho pra dar, felicidade para vender, felicidade tenho pra dar, felicidade para vender, felicidade pra dar e vender. Eu tenho tudo para brindar. Bateu na porta da minha vida, trancou por dentro, não vi saída. Prisioneiro dessa paixão, eu tinha só um riacho para navegar. Agora sou rio cheio que encontrou o mar. Corria pelo caminho amargo da solidão, estou sorrindo à toa de emoção, de emoção. Felicidade tenho pra dar, felicidade para vender, felicidade tenho pra dar, felicidade para vender, felicidade pra dar e vender. Yeah. só um riacho para navegar. Agora sou rio cheio e encontro o mar. Corria pelo caminho amargo da solidão. Estou sorrindo à toa de emoção. Felicidade tenho pra dar, felicidade para vender. Felicidade tenho pra dar, felicidade para vender. Felicidade pra dar e para as seis. Nós ouvimos aí Sivuca, Feira de São Cristóvão, Estaca Zero, Viva o São João. Brasil Central AM 1270, programa A Hora do Forró. Sebastião, ô Sebastião, chefe da segurança da GECO, aquele abraço. Obrigado aí pela audiência, tá bom? Ele manda aqui pro Cardoso, Edvan, Rafael, tá? O Baiano, a Elisângela, todos os amigos aí da segurança da AGECO, hein? Vamos trazer Manhoso e Terezinha do Acordeon. Faltando 11 minutos para as 7 horas na Brasil Central. Rádio Brasil Central, José Menezes.